Andei te observando esses dias, deu pra perceber. Tem algo aí dentro que tá te apertando. Um labirinto grande aí tá se formando. Os dias tão difíceis, tá pesado, não dá pra negar. Acorda preocupado e dorme chorando. E dia após dia vai acumulando. Tudo tão complicado e confuso. São vários gatilhos que despertam em você a dúvida e o medo. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo. A noite vai terminar e o sol vai voltar a raiar. E então vai nascer um novo dia. Você encontra a saída. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho. Eu ando todo dia pelas ruas do teu coração. Conheço cada buraco que nele foi feito. Cada ferida que até hoje ainda faz efeito. Eu te conheço muito bem e sei quando tu não tá bem. E sei que o que existe aí dentro é somente eu que entendo. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho. Conta pra mim, que eu sei resolver. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Conta pra mim, que eu sei resolver. Eu cuido de você. Eu cuido de você. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, eu vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, tô aqui pertinho. Tô aqui pertinho.